10-08, Mike Vitoral. Olha, Salvador, passa a passar Mike Vitoral. Mike Vitor Alfa, controle Salvador, prossiga. Decolou do seu aeródromo, destino é Serra Índia com Índia. Dá presente, está no través da Henry Mar. Vai seguir com proa de Águas Claras, posteriormente sobrevoa no elevador Lacerda, Mike Vitor Alfa. Ciente, decolou da pista 1-7, confere? Está 1-7 com proa norte, Mike Vitor Alfa. Gente, não tenho contato no radar com o seu tráfego. Mantenha-se em Rio Visual, 500 pés. Informe, iniciando sobrevoo em Águas Claras. 0154, acionador transponder, vai informar na vertical do elevador Lacerda, sem interferir com o eixo da 1-0, Mike Vitor Alfa. Afirmo. Mike Vitor Alfa, agora recebe seu transponder, modo Alfa 0154. Controle Salvador, Oscar Mike Eco, 20 milhas. Oscar Mike Eco, confere, ligando CTR Salvador, o controle de quase de tráfego informá-lo, de frequência livre, 12345. Quando na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 120.3. 1203, 12345, Oscar Mike Eco. Muito bom dia, o 2590 da Azul, cliente da informação 90, na sua escuta. Azul 2590, acione identificação, informe se efetua desvio. Está efetuando o desvio à esquerda, senhor, e mais umas 15 milhas vão poder atuar a bomba. Afirmo, Azul 2590, informe ao término desvio e pronto para a descida. O Azul 2590, contato radar, 68 milhas, sudoeste da Salvador. aeronave na escuta do controle do Salvador, acionada 2000, na radial 36047 milhas. Aeronave acionada 2000, a 4.500 pés, radial 358-47 mil em Salvador, na escuta do controle. Azul 590 CN na torre nova para interceptar a chegada TPIP 1. Informe no ponto da descida. Azul 590. 1230 vai atingir 050. 1230 desse mantém a 2000 pés. Ajuste o altímetro no 097. Informe final do procedimento IRS e o grupo 28. 5 da 90 é para setoral. 2017, 2000, autorizado Zulu, poderia efetuar a X-ray para 28? Afirma, Gol 1230, vê se mantenha 4 mil pés, ajuste 1017, voo servicio 362, para final do procedimento LS X-ray, pista 28, forma estabilizada. 4362, autorizado X-ray da 28, Gol 230. Afirma. Mantenha até 2500, a 3304. Tango November Romeo Oscar, acione identificação, mantendo nível de voo 050, voo posição bomba para interceptar a chegada TPIP 1. Romeo Oscar, mantém inicialmente a prova do VR e aguarda autorização. Aqui fazendo o navegador na seta, mantendo sobre voo Mike Vitor Alfa, se escuta. 7, Mike Vitor Alfa. Plantão 3304, decola 34, time controle Salvador, 120, decimal 8. Poderia confirmar a frequência 208, né? Afirmo, 120, decimal 8. 20, decimal 8, obrigado, Roger. Pode ser o time 3 Salvador, na 097. 010, 2590. De Salvador, bom dia, TAP 3304, decolagem de Salvador na Elefa, tá mantendo proa, cruza agora 1300 pés. TAP 3304, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500 pés, após sair da Elefa 19. Ok, até 2500, depois perfil da subida, TAP 3304. 2, vou passar no seu 5, espera só, na boa. Oscar Golf Kilo, a linha e decolagem imediato, vento 240 graus, 05 nós. A linha e decolagem imediato, Oscar Golf Kilo. Centro até 2500 pés, Oscar Golf Kilo. Na ciência, até 2500 pés, mas o Oscar Golf Kilo. Salvador, bom dia, 1230, está 2 milhas e milha por 3,64. 1230, o agente 1017, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua aguardando, 1230. Novembro Romeu Oscar, confirme direção e matucação do plano, quando mais próximo? Afirmativo, quando mais próximo vai cancelar e prosseguir o jogo. Check, Novembro Romeu Oscar, mantém apoio do VR Salvador. Informe quando o plano para modificação e de coordenar junto às torres Salvador a fim de realizar esse procedimento. Ok, muito grave. Então, vamos para o Brasil, é quando mais próximo da tela, ou não lembra onde eu acho. E informará para ele. O 590 está cruzando 150 na pé de bomba. Azul 590 ciente. Correia de Momba para chegada a ser PIP1, por favor, vê se mantém agora 050. 050, pode aprovar o print da presença? Afirma, autorizado. Fiquei, chama controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, pelo filme. 4 Salvador, para matar, agora chegou o quilo, decolou 28, saída Coral Abraço. Oscar Golf Kilo, contato radar na decolagem, submantém nível 100 via saída Coral no Bravo. Submantém nível 100 via saída Coral no Bravo, chegou o quilo. Autorizado, curva à esquerda na proa do coral. Curva à esquerda na proa de coral, acho que eu filmo. Luna 230, solo 40, libera esquerda, chame solo 121, decimal 9. Gente, vai liberar Ana Bianchi, esquerda 219, com 230. Centro de controle. Mike Victor Alpha. Romeu Alpha, prossegue para o controle. 3663, ele mantém cabeceira 28. A controle, papapá, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, controle Salvador, prossegue. Na ponte pro Mike Romeu Alfa, que prossegue de Maragogi para 25 milhas fora, está em solicitação do passeio, vai manter você voo na localidade. O Mike Romeu Alfa informa que chame mais 15 minutos para regresso em Rimar. Ciente, o Mike Romeu Alfa. Corrijo, ciente, o Mike Victor Alfa. O Mike Romeu Alfa está 25 milhas afastado de Vé Salvador. Poderia informar qual setor? Seria setor sudoeste? Já informo o setor que sobrevoa, de acordo com a Rosa 200, mas como é óbvio. Pistão 3663. Autorizado a decolagem, pistão 28, vento 260 graus 059. Mantém pronta 2500 pés após a decolagem. Mantém pronta 2500 conforme. Peço por gentileza quando ingressar na CTR Salvador, 20 milhas afastado, informe o controle, por gentileza. Mike Romeu Alfa informará quando 20 milhas afastado, entra ingressando na CTR. O Mike Romeu Alfa informou o Mike Victor Alfa. O Mike Victor Alfa, por gentileza, questione o transponder do Mike Romeu Alfa. Alfa, só mais uma informação, transponder acionado, por gentileza. 0146, compreendido, transponder do Mike Romeu Alfa, Mike Victor Alfa. Isso, Salvador, o November Romeu Oscar, está na ideal, descida. November Romeu Oscar, vê se mantém a 2000 pés, esse último metro 1017. Penalizado até 2000, November Romeu Oscar. Mike Victor Alfa, grato pela ponte, o setor 7, Mike Romeu Alfa. Alfa, grato. São 3663, decolável 44, cima controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, São 3663. 2000 por November Romeu Oscar, com 2017. Afirma, 2000 pés, disse, mantém ajuste altímetro 1097, informa quando pronto para a modificação. Ok, integrado. Controle Salvador, São 3663, mantendo proa na subida Salvo. Proa até 2500. Afirmo, TAN 3663, mantém a proa até 2500 pés, após ser autorizado de saída Sanvo 1, mantendo a restrição nível 100. Estimativo, já ele perguntar isso, restrição de 100 até 30 milhas, 2500 entra na Sanvo, TAN 3663. Exigindo 050-2590. Azul 590, desse mantém a 2000 pés, ajuste altímetro 1097, autorizado LS, Zulu, pista 28, informe estabilizado. 2000, como 17, vai reportar, estava no Zulu, da 28250. Trato de Salvador, bom dia, conta 32. Bom, Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Me siga, Oscar, Mike Yankee. Está no pátio 4, Paraná e Papá, Golfo Lima, para acionamento? Tem. Livre o sinal, chama para um táxi. Chamará para o táxi. Oscar, Mike Yankee. Victor e o Oscar Mike Yankee sobe para o táxi. Autorizado o táxi, até a intercessão, reporte para ingresso, pista 17, o Oscar Mike Yankee. Autorizado o táxi, reportará para ingresso. Estabilizado em LS 2590. Azul 2590, completo final, chame em torno, número 8, decimal 95. 295, bom dia. Oi de Salvador, muito bom dia, 2590 Azul. Fui LS, pista 28, Francisco. Azul 2590. Bom, ajuste no 097, autorizado pouso, pista 28, vento 260 graus, 07 nós. Livre pouso, 2590. 50 milhas, 60 milhas. Cliente proa 240 por 60 milhas, inibido pelo controle. Isso, senhor, 240, 50, 60 milhas. Cliente, está livre de juros, 3663 e camotaca. É, essa, exatamente essas 60 milhas aí, depois eu posso voar a próxima posição, provavelmente em ótima, que é o foco bem na frente. Chefe, iremos com a aeronave juntar ao centro. Não entendi, senhor. Escuta, prossiga. Já 3304, chama agora o centro Recife, 260, alterno 135, decimal 3. 360, 353, bom dia. Já 3663, atingindo uma centena. Já 3663, livre da restrição, cancelar a restrição, sube até 340. Sobe o 340 direto a 3663, gato. Como é que é, autorizado a decolagem, pista 17, o vento 240 graus, 06 nós. Autorizado a decolagem para o vento. 2590, solo 52, libera a direita, chame de solo antes da taxa e alfa. Em 121, décimo 9. Agora com solo 219 antes da alfa, 2590. Três, suba restrito nível 3240. Restrito 240, tá 3663. Afirmo. Eu tô 3663, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Após desvios, voa a posição ótima. Estima aqui já, mas isso seria do ponto da ótima. 122.35, 125.1, 3640, bom dia. Bom dia, informa ao centro da 3663 sobre os desvios. Vamos ali, obrigado. Controle Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, controle Salvador, prossiga. Decolou no momento para P59, está ali a 18.000, solicita proa direta da plataforma. Afirmo, 1.000 pés, Hz de voo visual, ajuste altímetro 1017, direto Manatim, informe afastado 20 milhas de Salvador. É, nós estamos indo para P59, que ela está a 18 milhas, tá? Gente, Oscar Mike Yankee, informe final para pouso. Reporta lá final para pouso, ela está na AGEL 220. Obrigado. Salvador, Oscar, aqui o senhor está mantendo o 00, como final. Gente, Oscar, Golf Kilo 080, como final. 080, como final. atingiu 010, November Romeo Oscar. November Romeo Oscar, sabe quando o visual para a moto estação. Ok. Preparado. Proponha presente, cancelamento totalmente visual, prosseguir para 35, já visual para o campo. Novembro, Romeu Oscar, D, plano modificado zona 300, desde mantenha 5007, ajuste último 2017. Aguarde transferência, voando para o Tapão. 1500, 1017, aguardando para a escuta da transferência, ó. Controle Oscar, Mike Yankee, nacional da P-59. Oscar Mike Yankee, o controle de quase de traço, sua conta livre. O que está livre, Yankee? Gente, grato pela informação. Tem condição de decolagem imediata, se autorizado, senhores. Tem posição. Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, 5-6 milhas afastado do observador, mantém o nível de voo 080, o serviço radar encerrado. Chame agora o controle e leve na frequência 120, decimal 1. Bom, eu acho que chame todo o observador na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Ei, Salvador, muito bom dia, Papatango, November Romeo Oscar, visual do campo. November Romeo Oscar, repórter, escuta final 35. Escuta final 35, sua repórter. Ah, PIP 1, eu deixo Matheus 050, ajuste altímetro no 097. 1017-00, via chegada, hoje é 6250. Assim, Machiné 6250, deixe inicialmente o nível 120 restrito, aguarde para descer ao 050. Afirmativo, 120, hoje é 6250. Final 35, baixar travado, November Romeo Oscar. November Romeo Oscar, autorizado pouso pista 35, o vento, 230 graus, 049. Pouso autorizado 35, Oscar. Gol 2171. Siga, Gol 2171. Jogando um ponto zero, só pra informar na frequência do solo aí, tá transmitindo latido. Na figura do controle permanente. Reportará o Libra, Mike Libra. Salvador, 138-96, bom dia, informação 90. 138-96, achando a indicação via chegada TIP-1, vê se mantém o nível 130, ajuste a altímetro 0097. 130 via TIP-1, 138-96. Também, Romeu, acessar o 06, poderia confirmar o PAS, queira prosseguir? Alfa, setor Apituba, informa iniciando o sobrevoo para o controle, na escuta permanente. Permanente, informará mais, setor Alfa. Decolar 2107, controle Salvador 1, 2010, 10, 8. 08, bom dia, 1, 9, 10. Salvador 63, 1, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Mantenha a proteção 2500 após salvo 1, mantendo no 0030 milhas o 639, quando possível aguarda a proa de lenda, o 639. Obrigado, lenda após 2500 pés, subindo e mantendo né, 100 justamente. Sim, 100. 6250, desse mantendo 050. 050, 6250. Liga. Espera cruzamento, pista no 7. Dado o cruzamento no 735, você é Quebec, Mike Lima. Para ingresso, parte 1, chame solo em 121, no 109. Controle, Gol 1098, informação 90. Corri. Gol 1094, confirma. Afirmo. Gol 1094, vai ser a identificação via chegada PIP-1, desse mantém o 0. Corrijo, desse mantém o 120. Ajuste do altímetro, Salvador 0, 07. Cheia, sendo identificação, descendo 120, TPP 1, 1017, 1094. 0069. Solicitário de colagem da 28, 1098, outbound, senhor. Certo, a janela é 13 e 9. Cisionivano 30, tá 32, trazendo. Eu 3896, desça e mantenha o 060. 060, tá 32, trazendo. Gol 2171, decolado 1-1, mantém controle até 2500 pés, controle Salvador 1-2-0, décima 8. Pro, até 2500, depois do controle 208, muito obrigado. Gol 2171. O gol 2171, aciona 5237, responder. 5237, 2171. 10 para 9 horas. Afim, passo adicional, aciona M13-1. Está a posição agora de 10 horas, 8 milhas, passando nível 090, em descida 050, tipo da aeronave Airbus 320. É, 709. Bom dia, controle, é o gol 2171. Gol 2171, contato radar na colagem, submantendo 360 via saída San Juan. Subida para nível 360 via San Juan, está autorizado a curva esquerda, controle? Após 2500 pés, gol 2171, após 2500 pés, foi... Sambo, depois de 2500 e agora então começando a curva, gol 2171, obrigado. Para. Hidro Alfa, controle. Localizado no sobrevoo, está agora aqui a testa de massa, apartado 22. Está para a testa, a sua CPI está batendo 1200, Senado 01, no 45. Próximo ano, pela sala de aula 020. Gente, radial 020 do VR Salvador, a 20 milhas, os transpondas 0146. O senhor está mantendo 1500 pés? Ingresso a linha e mantendo 2820 mesmo. A 20 milhas? É praticamente dentro da área proibida de Camaçari. E que lá você só pode voar, sobrevoar acima de 1500, por fim. Gente, o Michael Romeo Alfa na escuta do controle Salvador. Mantenha sem regra de voo visual, 1000 pés, evite a área proibida de Camaçari, o Michael Romeo Alfa. Agora tem um contato radar com o Sotrato. Salvador 631, no chanelo curvando à direita, 240, 40 milhas para estar formações. M3111, liberado da restrição, submantendo nível 360, informa o termo de desvio. Confirma quantas milhas está por lá? 40 milhas, senhor. Tem um tráfego aqui de 1 para 2 horas, 8 mil acima. Afirma, chanelo M3111. Aguarde a informação. O 2171 subindo restrito nível 1-0-0. Uma centena restrito, a possibilidade de mótima? Mantenha a proibição, aguarde. Aguarde. Para voar a mótima. 1-0-0. Controle 6250, assistindo 050. Chané 6250, desce, mantenha 2000 pés, ajuste altímetro no 017, informe, final do procedimento LS, Zulu, pista 28. 2000 pés, ele 17, vai informar, hoje é 6250. Chané 6311, tráfego. 2 horas, 10 milhas, rumo este, passando nível 160, em descida ao nível 120, tipo aeronave, banco 737-800. 7-6-3-1-1, livre ascensão ao 360. Gol 2171, tráfego. 2 horas, 20 milhas, rumo Este passando nível 160, indecido nível 120, tipo da aeronave, Boeing 737-800. Firmo, vai nivelar uma centena, Gol 2171. Batilha 060, tá 38-96. 38-96, desço, mantém a 13 mil pés, centímetro na 097. 13 mil pés, 097. Autoriza o LSX aí pra 28, tá 38-96. Da 3896, desço, mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 9097. Após Serra Victor, corrija, após TPIP, voo Serra Victor 363, o da 3896. 34 mil, TPIP, Serra Victor 363, da 3896, obrigado. Tá mantendo o litoral sul com o pro do farol de Itapuã, a intenção de sobrevoo Jardim dos Margaridas. No eixo da 17, setor norte do aeródromo, Mike Litoral. Gente, consigo ver a linha do litoral, informe através do Pituaçu para coordenar a transferência da torre. Aguardar a transferência, informará Pituaçu, Mike Litoral. Salvador, bom dia, Gol 2065, passando 1600 metros. Gol 2065, contato radar da colagem, sub e mantém o nível 360, mantém a proa até 2500 pés, após saída salvo 1. Ok, mantém a proa 2500, depois... Salvo 1 para o 6-0. Controle, Gol 2171 solicita. Prossiga, seu controle. Desvio, à direita, proa 250, por 40 milhas. O Gol 2171 está livre de desvios, proa 270, eu não copiei quantas milhas. Mantenha apenas o, mantém o nível 100, o Gol 2171. Desculpe, certo, nós entendemos, manter o nível 100. Afirmo, está livre de desvios. O 2171, copiei que o solicitou a proa 270, está livre, informe por quantas milhas? Afirma, proa 270 por 40, 40 milhas. Certo, Gol 2171, não? 1094, atinge 120. 1094, aguarde para a descida. Mantendo no 20, 0094. Controle, o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, aguarde. Pé 3896, desce, mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 9097. 2500, chama agora o Centro Recife na frequência 1, 2, 6, 0, alterna 1, 2, alterna 1, 3, 5, decimal 3. 2, 0, 3, 5, 3, no modo trabalho, 7, 1, 9, 8, 9. Controle, hoje, 6250, estabilizou o ano final do voo para 2, 8. Xenai 6250, completo final, chama agora a torre, na frequência 1, 1, 8, decimal 9, 5. 2, 5, até a volta, obrigado, 6250. Nossa, o pessoal chama o Mike Vitoral. Confirme para o controle? Passou através de Pituaçu, Mike Vitoral. Gente, aguarda a transferência. Guardando, Alfa. Controle, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, mantém essa regra de voo visual a 500 pés, ajuste o altímetro 0097 na proa do farol de Itapuã. 500 pés na proa do farol de Itapuã, Yankee. 1094, mantendo 120, 13 milhas para o Prim. 1094, desce, mantém a 3 mil pés, ajuste o altímetro 0097. A 3000 com 1017, 1094. Mike Vitor Alfa, chame Torre Salvador na frequência 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, Mike Vitor Alfa. Gol 2171, subindo até nível 360. Liberado 360, 2171. Prossiga, Mike Vitor Alfa. Tá próximo ao farol de Itapuã. A intenção é sobrevoar o Jardim das Margaridas, próximo à cabeceira 1-7. Totalmente condicionado, Mike Vitor Alfa. Gente, aguarde o cruzamento, inicialmente mantenha o farol de Itapuã. Vai manter o farol de Itapuã, ciente do Oscar Mike Yankee, vindo pro farol também, o Mike Vitor Alfa. Avia 250, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 05 nós. Pouso autorizado, pista 28, Oxa, 6250. Oxa, decimal 95. 295. 21 da Gol, confirme a proa que irá manter. 21 está desviando, mantendo a proa 256, por mais 20 milhas. Certo. Já o Airbus da Avianca na... para pouso na 28. 0-2-0-6. Acho que a Mike Yank fica atento ao Robson 44 no farol de Itapuã. Acho que a Mike Yank. Sorriso ao Robson 44, senhora. É, ele vai manter essa posição de Itapuã, aí eu faço um 360 por aqui. Tá, então mantenha a separação visual com o corpo pela esquerda. Gente, o Yank. O 21-71, se tiver condições de voo e morte, vai subir e manter nível de voo 220, conforme a instrução de teto Recife. 220 é o nível na subida, vai voar morte, vai ter condições agora, 21-71. Certo. Salas 21, libere a esquerda, chame seu aluno, 219. Esquerda 219, ou chame a 250. Sorri, Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, mantenha o farol de Itapuã. Tá. Tá. 2 minutos afastado da irmã visual já. Mike Romeo Alfa chama em torno no 8 decimal 95. 118-95, obrigado, senhor. Controle Gol 2065. Investiga Gol 2065. Temos informações próxima à posição Leda. Daria a tomar proa 235 para evitá-la. Dirigir 2065 por quantas milhas? Seria por 235 por 40 milhas. Certo. Autorizado? Teve desvio de 2065. Ok, autorizado. Zona 094, desce para 2500, pede autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. A 2500, autorizado ILS, reportar estabilizado. 1094. Voo 21-71, submantém nível de voo 220, chame centro Recife, frequência no 28-35, alterno no 25-1. 28-35-25-1, voo no 271, bom dia. Até então, Mike Romeu Alfa, já na vertical do Jardim das Margaridas, iniciou o sobrevoo na sua escuta, Mike Vitor Alfa. Ok. Oi, bom dia, Azul 2770, ponto espera do 28, pronto. Tem ponto zero, 2770. Mantendo, 2770. 2770, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 2770. Libera a esquerda, chama seu aluno, 219, salve seus quatro. 0219, 3219. Oi, Oscar Maikian. Oscar Maikian, que mantém o Faleta Puan? Mantém. Rana 097. 4000, no 097, a possibilidade de vá e pedir. Repite, 4207. Repite, Azul 4207. Mike Victor Alfa, por gentileza, afaste-se do eixo de decolagem do 28, eu tenho um teste para decolar agora. Vai afastar com proa em Rimar, Mike Victor Alfa. Tem, fica atento ao tráfego para pouso na Rimar. Paciente do Mike Romeu Alfa, não visual com mesmo, Mike Victor Alfa. O meu Alfa está na curtíssima visual com tráfego na minha posição em 12 horas. Pode aproximar aqui para Rimar agora, pode manter a vertical se quiser. Autorizado o posto na Rimar, o Mike Romeu Alfa. Curtiu. Visual agradece, Mike Victor Alfa. Informe aqui, pessoal, LX X-Ray da 28. Azul 4207 autorizado. Vou repeat, após repeat, 3.63 para o LX X-Ray pista 22. Esse, X-Ray, pessoal, repeat 362.